Nosso tema dessa noite é a gratidão por este ano. Quando a gente fala desse ano, é bem natural a gente pensar na questão da pandemia, porque começou muito cedo e nós estamos ainda sob efeito de tudo o que está rolando por causa disso. E nós ouvimos muitas coisas, né? Nós proferimos muitas coisas. E através dos nossos pontos de vista é que nós dizemos se esse é um ano para termos gratidão, como é o título, para agradecer por alguma coisa, ou nós olhamos e apenas percebemos as limitações que nos foram, de uma certa forma, impostas. De que forma que a gente vê esses acontecimentos deste ano? Quando chega no fim do ano, a gente começa a refletir sobre tudo, né, que acontece, tudo que aconteceu, começa a querer projetar o ano seguinte. Então é interessante porque às vezes a gente tem formado uma opinião muito em cima de tudo que a gente vai ouvindo. Então a mídia, ela fala muito de uma determinada linha. A gente ouve todo mundo dizer que esse ano a gente quer que acabe logo, porque a gente está esperando pela vacina, porque a gente quer que a vida volte ao normal. Hoje de manhã, quando eu estava lendo o jornal, e a gente fala muito da mídia, né, que a mídia traz tantas notícias, eu achei uma coluna cujo título é A Vacina Grega. Achei interessante, né, porque eu não ouvi falar de vacina grega. E resolvi ler. E depois que li, resolvi compartilhar com vocês. A ignorância é o vírus mais letal. Ele esteve sempre na raiz de todos os grandes dramas da humanidade. Matou, destruiu economias e criou as condições para a propagação do fanatismo, do medo e do ódio. No Brasil, desde 1500, desde a descoberta, ele participa ativamente da vida nacional. E depois de 520 anos, ele continua firme, forte e presente. Em plena era da informação, milhões de brasileiros contraem o analfabetismo funcional, o desinteresse pelo conhecimento e outras doenças muito graves. Pouca gente está verdadeiramente empenhada em erradicá-lo. Será que nos acostumamos com ele? Nesses tempos de pandemia, a pergunta é inevitável. Existe uma vacina para esse vírus? O vírus da ignorância, como ele cita? Existe, e tem sido ministrada há mais de 2000 anos em vários países. A sua eficácia, portanto, foi amplamente comprovada. O nome da vacina do vírus da ignorância é educação. No caso da Grécia Antiga, é emblemático. A vacina dos gregos da Antiguidade era a paideia, um sistema educacional cujo objetivo principal era formar sábios. Esse sistema desenvolvia o discernimento crítico e o equilíbrio emocional dos alunos. Transmitia informação e conhecimento profissional. Ensinava o cultivo das virtudes morais. Os alunos aprendiam a fazer e a pensar. Plutarco, o autor do Tratado da Educação das Crianças, na Grécia, dizia que a educação não equivale ao ato de encher uma jarra, de simplesmente transferir conhecimento, mas o ato de acender uma chama. A transformação pressupõe coragem, humildade, autoconhecimento, desapego, disposição para mudar e vontade de aprender. A paideia cultivava essas qualidades nos gregos do século IV. A Grécia Antiga formou gente que transformou o mundo. Uma vacina sem contraindicação. Temos que atacar imediatamente o vírus da ignorância com educação. Nada é mais urgente. Interessante que esse texto ele não fala em nada, não tem nenhum contexto aqui dentro religioso, mas várias pinceladas que ele vai dando aqui, elas se aproximam daquilo que a gente vem reiterando várias vezes aqui. daquilo que a gente vai passando e vai, dentro da luz do Evangelho, vai fazendo a compreensão. Realmente, nós estamos num momento muito interessante do nosso mundo, muito interessante da nossa humanidade. Será que, se o nosso planeta, e obviamente falamos de nós, habitantes, se nós fôssemos mais evoluídos espiritualmente, a gente seria ainda atacada por vírus desses tipos que estão a nos rondar todos os dias? Eu acredito que não. Mas a gente não ouve notícias disso mundo afora, né? Aliás, as notícias que vêm do mundo afora são bastante controversas, até questionáveis, né? Da onde vem, por que vem. Mas é interessante a gente pensar nesse ano como um ano de oportunidade. O nosso centro parou na metade de março e retomamos no início de setembro. Foram praticamente 6 meses parados, fechados. Sem querer questionar, que não é essa a intenção, apenas trazer um pouco de reflexão a cada um. Pelo que a gente trocou os nossos encontros quando a gente não podia estar aqui? O que a gente fez nesse meio tempo? Porque é muito cômodo a gente estar em casa, no nosso aconchego, e muitas vezes perder as horas. Tem muitas coisas que nos roubam as horas. Essas coisas todas são permitidas por nós. Somos nós que buscamos elas para nos tirar esse tempo. Mas foi uma grande oportunidade, porque nós ficamos bem mais em casa do que nos outros anos. Então foi uma grande oportunidade para a gente buscar alguma coisa para o nosso interior. A gente está sempre reclamando que nós não temos tempo, que o nosso dia está apertado, porque a gente faz uma coisa, faz outra e está sempre pulando de um galho para o outro. E eu acredito, pelo menos para mim, que nós tivemos mais tempo. Então, qual é o alimento que eu trouxe para mim, espiritual? Nós até engordamos fisicamente, né? Porque nós ficamos só comendo de ansiedade. Ficamos em casa, trancado e ó. Isso então é um sintoma de como nós estamos tensos por dentro. Esse ano ele nos trouxe uma visão, um despertar de que nós precisamos aprender a aprender, porque a gente se desacostumou. A gente recebe muita coisa de uma forma mastigada e a gente só absorve. O ato de aprender, ele é um ato que precisa de uma atitude para buscar, para entender, porque às vezes é meio difícil, então eu largo de mão. É necessário. Isso nos foi pedido esse ano. Nós precisamos aprender a aprender. As mudanças que estão ocorrendo de uma forma muito rápida, e nós estamos passando por elas, nós estamos sendo novamente solicitados a mudar, elas estão ocorrendo, mesmo que a gente não queira, mesmo que eu não entenda, não aceite, que eu dê as costas, elas acontecem. Só que o que acontece através disso é que eu vou ficando para trás. Mas para trás de quê? Ou de quem? Porque nós não estamos numa competição. Não é o caso de um de nós chegar na frente. Não é uma competição. Mas nós temos um processo evolutivo, como seres espirituais, a trilhar. Um caminho a percorrer. E se eu me nego a entender, eu vou ficando para trás. Eu vou atrasando esse meu processo, essa minha caminhada. É como se eu olhasse uma estrada longa. O fim está lá na frente. Eu posso ficar parado, esperando, descansando, mas eu posso ir caminhando mais lentamente ou um pouco mais rápido para entender um pouco, né, da questão matéria, de como ela funciona. Então, quando se pensa, daqui a alguns anos, a gente vai lembrar de 2020 como um ano marcante, sem dúvida. Um ano que ele trouxe uma proposta muito bem definida, que cabe a gente entender. De uma certa forma, a gente vai ter que entender qual é a proposta que nos está sendo solicitada, nos está sendo apresentada. Qual é essa proposta? Nós sempre falamos de Deus e que tudo está certo, que Deus está no comando e que tudo que acontece, obviamente, é pela permissão dEle. Não pelo ato dEle, mas pela permissão. Então, todo esse processo que muitas vezes está nos contrariando, ele tem um fundamento, ele está sendo permitido. E não é para nos destruir enquanto pessoas, enquanto corpos físicos, mas é para nos trazer um aprendizado, ele está nos pedindo alguma coisa. Então, tem várias coisas que a gente nem se dava conta antes. Se a gente pensar ali já no ano passado para trás, tem coisas que eram tão normais que a gente tinha, tão naturais, ter, que a gente nem se dava conta. Agora que a gente está um pouco limitado, a gente começou a dar importância ao que a gente não dava antes. Dar importância ao que não se dava antes. Coisas simples. A gente passa, às vezes, o dia com uma máscara na cara. Isso dificulta a nossa respiração. E como é bom quando a gente tira e consegue respirar. É uma coisa mais simples. A gente faz quantos movimentos durante o dia de respiração? Automáticos, que a gente nem percebe. Oxigenação, energia que a gente está jogando para dentro do nosso corpo, tanto o físico quanto o espiritual está se abastecendo disso. Esse é só um exemplo. Tem muitos outros. O fato de não sair, de às vezes estar limitado, e através do deslocamento encontrar um parente, um familiar, né, um amigo que nos restringe. E a gente às vezes estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Então, são reflexões que a gente vai tendo para a gente pensar, né? O ano que vem está batendo a porta aí. O que eu espero de 2021? Mais importante do que o que eu espero para 2021 é o que eu vou construir para 2021. Porque o que eu fizer é o que vai retornar para mim. É o tal da semente que a gente planta, cresce e dá os frutos daquilo que a gente plantou. Então, nós temos que dar uma olhada, né? Eu falei do fim do ano, é uma época muito interessante para a gente fazer reflexões. Mas que a gente faça de verdade, consiga traçar alguns objetivos para nós, enquanto caminhando nessa trilha que é a nossa vida. Aonde nós queremos chegar? De que forma que nós queremos chegar lá? Com que bagagem nós queremos chegar lá? Se fala tanto, né, do que é a vida. Então, eu tenho certeza que todo mundo tem os seus conceitos, mas que a gente possa só aprofundá-los.